Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Ré maior e através da mesma iremos fazer exercícios de simulação musical. Esses exercícios, pessoal, que iremos estudar a seguir, são de suma importância, né, para trabalhar a percepção harmônica e com isso facilitar nos acompanhamentos musicais. Todos os acordes que a pessoa tocar, né, no violão, na guitarra ou em qualquer outro instrumento musical, é muito importante que cante o nome do acorde. Desta maneira, consegue educar o ouvido com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? E depois, quando fizer o acompanhamento de uma música, vai ter mais facilidade aí para encontrar os acordes, né? No momento fazer a troca de acorde, a mudança de acorde. Essa é uma das dificuldades, né, que os iniciantes eles têm na hora de fazer um acompanhamento musical. Mudar no momento certo, né, a troca do acorde. E isso depende muito da percepção harmônica, né, do ouvido educado harmonicamente, que é o ouvido que vai dizer para quem está fazendo o acompanhamento o momento certo da mudança. Então, por isso que cantar o nome do acorde várias vezes, o ouvido ele acaba identificando o som de cada acorde, né? Se o acorde é maior, se o acorde é menor, e indicando na hora de fazer a troca qual o melhor acorde para fazer a harmonização e o acompanhamento musical que a pessoa da música que a pessoa selecionou para fazer aí o seu arranjo e o seu acompanhamento no violão, na guitarra, qualquer outro instrumento musical. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.